Olá, aqui é a Angélica do MasmorraCast. Eu estou aqui com o Daniel Ruiz e o Marcos Noriega para fazer a leitura de comentários lá do blog. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Angélica. Opa, tudo jóia. Então, eu vou ler o comentário aqui do Fábio Santos, que ele comentou lá no blog. Olá, Masmorra. Voltei para agradecer a resposta e para dizer que agora eu entendi e concordo. De vez em quando é preciso ter temas mais leves e bem-humorados, para equilibrar com conteúdo informativo, o que no caso do Masmorra é valioso. Esse do Junô me serviu para atiçar, pois eu só conheci o Alien 4 e a Mary Polan. E também, veja só, Daniel. Opa, Daniel, falo contigo. Eu já tinha jogado Cidade das Crianças Perdidas, mas sem saber que era um filme. Eu gostei desse tipo de episódio, onde conversaram sobre o diretor. Repitam isso com outros também. Parabéns a todos. Vocês não só têm a minha audiência, como também eu vou tentar repassar para mais alguns. Até. Poxa, Fábio, muito obrigada, viu? Nós adoramos aqui o seu feedback. Foi muito legal sua participação, tá? Isso, muito obrigado ao Fábio pelo comentário, por ele ter lido a resposta que a gente já tinha dado pro e-mail dele. A gente ficou muito contente, com certeza. E a gente também agradece pela essa iniciativa de repassar a informação do podcast para outras pessoas. Com certeza. É uma grande ajuda. Muito legal. Obrigada, Fábio. Bom, vamos lá. Eu vou ler a mensagem do Eduardo Cosso. Vamos lá. Muito bom esse último cast. Realmente, o diretor francês é muito bom. Ele não teve liberdade criativa em Aliens a Ressurreição. Portanto, o fracasso do filme não é dele, e sim do roteiro péssimo. Delicatessen, assisti na TV faz alguns anos. O tema canibalismo foi tratado sem entrar no gênero de terror. É um filme bem inventivo. Parabéns pelo tema e abraço. É, Eduardo, a gente agradece também a sua iniciativa de comentar nosso blog, tá? Muito legal. E vocês, o que você tem a dizer? Ah, eu achei ótimo. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo tá devendo uma visita aí pra gente, hein? A gente convidou o Eduardo pra gravar, ele não respondeu, hein? Fugindo, hein? Tá fugindo, né, Eduardo? Obrigado, Eduardo, pelo seu comentário. Tá, realmente, infelizmente, o roteiro do Alien, a Ressurreição, acabou enterrando a franquia. E realmente, o Delicatessen, ele trata do canibalismo sem entrar na sangreira, né, no Splatter. Isso é interessante também. Obrigado pelo comentário. Com certeza. Então, e esse lance, assim, dele ter falado sobre o Alien, foi uma curiosidade que, bem quando a gente colocou o podcast no ar, né, online, calhou de estar passando o Alien, a Ressurreição, na televisão. E, pô, eu dei muita risada com as caras que o Dominique Pignon fazia no filme, né, Marcos? Pois é, ele até no Alien ele consegue ser divertido, engraçado, né? Mas uma coisa, pelo menos os filtros pra imagem ficar caindo pra uma certa cor, que o Gene gosta, estavam presentes lá no Alien, né? Sim, e o Ron Perlman também tá muito engraçado, viu, pô? Eu achei que ele era mais um Alien, quase que eu não reconheci ele. Tá certo. Eu vou ler o comentário do Ok Tok. Que podcast fabuloso. Obrigado, pessoal do MasmorraCast, por me apresentar o fantástico mundo de Jean-Pierre Junot. Dos filmes que vocês comentaram aqui, só assisti ao de Amélie Poulain e O Ladrão de Sonhos. Por este segundo, eu fiquei encantado e um pouco aterrorizado ao mesmo tempo. Aquelas professoras irmãs siamesas, coladas pelo quadril e pela perna, são desconcertantes. A podosfera brasileira estava realmente necessitando de um espaço para falar do cinema off-Hollywood. E vocês estão mostrando que entendem do riscado como ninguém. Já virei ouvinte regular e espero por mais. Parabéns e sucesso. Olha, muito obrigado pelo comentário carinhoso do Ok Tok, pelo incentivo. Realmente aquelas duas irmãs que são siamesas e elas exploram a criançada também, né? Uma coisa meio que lembra o Oliver Twist, etc. São mesmo pra assustar a criançada. Esse filme, até O Ladrão de Sonhos, ele era um filme pra ser pro público infantil e acabou, por conta dessas coisas meio assustadoras, fazendo sucesso pros adultos, né? Com e certeza. Tal. E só pra lembrar também, o Ok Tok, junto com o Leandro Bucó, eles produzem um podcast fantástico que é o Máquina do Tempo, que trata de um tema assim que rock and roll, né? Rock and roll e boa música e tal. Eu acho que é o melhor podcast de música que a gente tem atualmente. Não sei se vocês concordam. Ah, eu concordo, eu adoro. Eu sou ouvinte regular deles. Eu tô muito assim feliz. E olha, eu recomendo a todos: podem ir na página do Máquina do Tempo, vocês vão curtir. Todos os podcasts são muito legais e eles se esmeram. São músicas bem legais, de qualidade, viu? Esse aí que eles fizeram sobre, que foi o aquecimento aí do AC/DC, né? né, próximo à época em que o AC/DC ia fazer o show, é pra delirar, né? Quem gosta da banda, acho que passou mal. Nossa, fiquei com muita raiva que eu não pude ir no show desse AC/DC, Noriega. Eu, infelizmente, também não pude, mas matei um pouco da vontade escutando o podcast do Máquina do Tempo. Com certeza. E aqui todo mundo é fã desse AC/DC, né, Daniel? Sim, claro. Beleza, então. Então, a gente gravou um podcast sobre ficção científica e a gente fez um apanhado, assim, sobre alguns filmes, né? Eu sei que faltaram alguns também, mas nós gostaríamos que vocês comentassem os filmes que vocês acham que deveriam ter se encaixado aí dentro do podcast, né? E eu queria falar que a gente esqueceu dois filmes que, pelo menos eu esqueci, né, de comentar, que é o Máquina do Tempo, né, justamente. Exatamente, tem o mesmo nome do podcast, né? Sim, pô, filme maravilhoso, que teve até um remake, e o Inimigo Meu, que é um filme tão legal, que eu gosto muito, é daqueles filmes que você termina de assistir, você já sai com um sorriso, assim, você sai com aquela vontade de abraçar um amigo. Eu adoro esse filme. E você, Noriega? Eu gosto pra caramba do Inimigo Meu. É um filme que eu acho que... Ele, além de ficção científica, ele tem esse tema da amizade, o tema também da paternidade, né? Um sujeito que... o astronauta lá, eu acho que ele não pretendia ter filhos e acabou, né, criando o filho do inimigo dele, né? Então eu acho que, além de ser um filme de ficção científica, é um drama também humano muito bonito. É um tema que teve muita... Foram produzidos muitos filmes, né? A ficção científica até os anos 70 era produzida em larga escala, né? Sim. Só rapidinho também, já que a gente tava falando do Máquina do Tempo, é um livro maravilhoso, o filme também é divertido, fez parte da infância de muita gente e tal, e falam que o Rod Taylor, que é o ator principal, é um canastrão, falam mal da atuação dele, mas eu acho que ele tá muito bacana no filme. Ah, eu gosto pra caramba, pô. Aqueles personagens lá que vivem numas tocas, né? Qual é o nome? Morlocks. Os Morlocks, cara. Putz, eu lembro que eu senti até um medinho quando assisti, assim, recentemente. Fantástico. Adorei. Então, curtam esse podcast, acho que vocês vão gostar, tá? Sobre ficção científica. Falem para a gente o que a gente esqueceu mais, que vocês sentiram falta. Participem, é um prazer sempre para a gente gravar. E muito obrigada, tá? Um abraço a todos. Ah, só uma coisa, esse podcast foi onde nenhum podcast jamais esteve. Sim. Estou contente que tenha voltado. Sam? Tchelo, o que há de errado? Ah, eu não podia ir com você. Não é mais a minha vida que importa. Eu não sou gordo, não sou preguiçoso. David, eu espero uma nova vida. Uma nova vida? De onde? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, está dizendo que está grávido. Então você vai ter um bebê? Um pequeno drag? Mas como? Não olhe para mim. Ô, Olá, você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerotica.blogspot.com. Aqui é Angélica. Olá, Marcos, tudo bem? Tudo certo, Angélica. Olá, Daniel, tudo ok? Olá, tudo certo, Angélica, Marcos. Opa. Tudo bom, Daniel? Então, bom. Hoje vamos conversar um pouco sobre filmes de ficção científica. É um tema muito extenso. Eu sei que a gente não vai poder abordar todos os filmes, né? Mas fica alguma coisa aí para o pessoal poder comentar depois com a gente, tá? Vamos tentar fazer de maneira cronológica, ok? Então, como é que a gente pode começar, Marcos? Olha, a gente podia tentar rapidinho definir ficção científica, né? Sim, importante. E tal. A ficção científica ela começou na literatura, né? Claro. E ela é uma ficção que tem como base assuntos relacionados à ciência, ao avanço científico, à previsão do futuro, a viagens a outros mundos. É uma ficção que usa temas da ciência. Parece que na literatura os precursores foram o sábio Cyrano de Bergerac, aquele personagem que foi escritor, espadachim, que viveu nos anos de 1600 e alguma coisa. Sim. Ele escreveu um livro onde ele fala da cronologia dos impérios lunares. Que legal. Era meio doidinho isso. E ele fala um pouco da história dos povos da Lua, né? E tal. Sim, certo. E quer dizer que a ficção científica, como acho que vários gêneros, né? Começaram através da literatura, né? Como terror, etc, né? Exato. Isso daí no cinema, quando é que começou o início disso daí no cinema? O cinema, ele pegou os primeiros filmes, assim, dos anos 10, 20, eram quase todos inspirados em livros de ficção científica famosos, do H.G. Wells, do Júlio Verne, etc e tal. O primeiro filme de ficção científica parece que foi o Viagem à Lua, do Georges Méliès. É um filme de 14 minutos de 1902 e é inspirado no romance Viagem à Lua, do Júlio Verne, né? Que legal! Eu acho esse filme muito bonito, viu? É um filme de mais ou menos 14 minutos e ele já usa... Ele é um diferencial na história do cinema, pelo seguinte, ele é um filme que ele é... O cinema começou com um documentário, né? Os filmes, eles mostravam o cotidiano das pessoas, era a câmera parada filmando a cidade, acontecimentos no início. Esse Méliès, ele foi o primeiro a fazer filmes de ficção. E esse filme especificamente dele é um filme comprido, tem 14 minutos. Na época, os filmes costumavam ter 2 minutos, no máximo. Esse filme do Méliès, pra quem acessa a nossa página do blog, a gente utilizou uma imagem, né, desse filme do Méliès na nossa propaganda, na época do Prêmio Podcast. Quem for acessar lá e ver a propaganda, vai ver a imagem da Lua, né? É, aquela bala de canhão que atinge a Lua, é o rosto da Lua, porque eles vão pra Lua numa bala de canhão nesse filme, né? Sim. E é um dos primeiros filmes a usar cenografia, foram construídos cenários pro filme, aparecem os marcianos, tem alguns efeitos especiais e de trucagem criados pelo Méliès. Ele é realmente o primeiro marco da ficção mesmo no cinema, esse filme. Certo. E aí depois do Méliès, logo em seguida vem o Metrópolis? Um pouco antes, a gente até já falou desse filme nos filmes de terror. Tem o Frankenstein dos estúdios Edison, de 1910. Que o Frankenstein não deixa de ter alguma coisa de ficção científica, apesar de ser mais pro terror. Aí o grande filme mesmo de ficção científica, o primeiro, é o Metrópolis de 27, do Fritz Lang. Sim, o Metrópolis é um filme curioso, porque ele fala sobre o sofrimento dos trabalhadores, a opressão, né? É interessante, Metrópolis. Então, ele é um filme do expressionismo alemão e tal, e ele tem essa coisa, como você tinha falado, Angélica, você tem uma grande cidade, que é a tal Metrópolis, né, que o filme ficou famoso pela caracterização da cidade. São edifícios grandiosos, máquinas voadoras passando nos céus, até foi utilizado no videoclipe lá, Radio Gaga, do Queen, né? Sim. Umas imagens. Maravilhoso. Então... E é bem isso, os ricos vivem na superfície, numa vida cercados de conforto e luxo e tecnologia, e os pobres ficam no subterrâneo trabalhando em grandes máquinas, em fábricas imensas, levando uma vida do cão, né? Certo. Então, se a gente seguir de maneira cronológica, aí vem, nos anos 50 também veio Guerra dos Mundos, né? 53, que é um filme que faz referência à Guerra Fria, né, Marcos? Exatamente, você tinha aquele medo do invasor, né, alienígena, que seriam os marcianos. Só que os Estados Unidos, o mundo ocidental, tinha o medo de ser invadido pela cultura oriental e pelo comunismo, né? Sim. Esse invasor aí que tá em. Porque a gente se lembra que a nave sai debaixo da Terra, né? Eles já estavam lá, os alienígenas, esperando o momento de atacar. E o comunismo também, as ideias comunistas, o pessoal tinha medo que elas se infiltrassem na sociedade e um dia explodissem e houvesse uma revolução, né? É verdade. E esse Guerra dos Mundos, aí depois ele houve um remake dele feito com Tom Cruise, né, sim. Daniel? Sim. Não gostei muito, não. Eu acho que o primeiro é mais interessante. Não sei se você chegou a assistir, mas é bem interessante. Eu assisti os dois. O primeiro é bem melhor. É, então, porque a história do Guerra dos Mundos mais recente, que é dirigida pelo Spielberg. Sim, Spielberg. Então, é uma história meio estranha e tal, meio inconstante aquele roteiro, meio sem pé nem cabeça, né? Verdade. Eu acho que ele caiu pro melodrama, né? Infelizmente. Sim, é por isso que o Spielberg vive na Berlinda. Agora, tem efeitos, o filme do Spielberg tem efeitos especiais esplendorosos, né? Ele em termos técnicos, ele é fantástico. O roteiro realmente é que peca um pouco, né? Ou peca muito, né, de repente. Uma grande verdade é que todos esses filmes que a gente vai falar dos anos 50 ou dos anos 60, são filmes que tiveram refilmagens, né? E às vezes não eram filmes, as refilmagens não foram tão legais quanto os originais, né? Então a gente indica pro pessoal que tá escutando procurar os filmes originais dos anos 50 e tal. Sei que são filmes difíceis de arrumar pra assistir, né? Mas procurem o que vocês acham, viu? Então, depois de Guerra dos Mundos, vem o Godzilla, 54. A refilmagem é produzida pelo famigerado Jerry Bruckheimer, né? E o dirigido pelo outro famigerado Roland Emmerich, do Independence Day. Sim. E eu acho... eu não sei, o que vocês acharam do filme, da refilmagem? Ah, é com aquele cara do Curtindo a Vida Doidado, né? Eu não achei muito legal. Agora, o original, o Godzilla, japonês e tal, né? Ele, na verdade, foi uma série. Foram feitos vários filmes do Godzilla. É um grande sucesso. O Godzilla virou até meio... Entrou pro imaginário popular, né? A partir desses filmes. É, acho que virou até referência, porque os... Falando de filmes japoneses, os japoneses têm uma atração por esses personagens que tem que lidar contra os monstros imensos e tal. O nome disso é Tokusatsu, não é? Isso, o Godzilla ele tem bem essa cara dos monstros gigantescos que ameaçam a cidade, só que no caso o Godzilla, no filme japonês, né, ele era o herói, né? Porque ele acabava enfrentando outras ameaças piores do que ele. O Godzilla ganhou um remake japonês em 2000, o tal do Godzilla 2000, que é muito bacana, viu? Vale a pena assistir. Não sei se o Daniel ou você chegaram a ver. Eu não assisti, não, esse daí. O que eu assisti, que eu achei muito engraçado, só tem a ver pelo fato de também ser monstro lutando contra monstro, é aquele Big Man Japan, que é muito engraçado esse filme aí, é muito louco também. Então, em seguida, vem o Invasion of the Body Snatchers, Vampiro de Alma, de 56, que é um filme que fala sobre o medo da infiltração comunista na sociedade, também tem uma referência política, né? Depois vem o Dia em que a Terra Parou. Esse daí é muito interessante, também tem uma ligação metafórica, assim, referente à Guerra Fria, né? E todo mundo sabe que o Keanu Reeves fez recentemente esse filme, né? A versão desse filme, né, gente? Sim, eu ia falar exatamente disso, o remake. Teve um remake e passou na TV a semana passada. E o que, que você achou do filme, do remake? Então, bom, primeiro eu fiz uma comparação da sinopse de cada um dos filmes. Eu achei interessante. Eu achei que eles são parecidos. Eles não fugiram muito do original, entendeu? Certo. Bom, o único problema do remake é a participação do Keanu Reeves, né? Que é muito... Ele tem cara de pôster, né? Mas até aí tudo bem, isso é uma coisa normal, né? Às vezes a cara de pôster dele funciona em alguns filmes e em outros filmes não funciona tão bem, né? Então... Esse O Dia em que a Terra Parou, o original e tal, acho que a diferença basicamente dos dois filmes é que o primeiro foi um enorme sucesso, né? De bilheteria e tal, e virou um filme de cult. E o segundo, embora também tenha uma certa fidelidade, também os roteiros são parecidos, mas ele acabou não fazendo muito sucesso, né? Não deu muito certo a filmagem. Verdade. Então, agora vem um filme que eu não assisti, que é o Planeta Proibido, de 56. Você chegou a assistir, Marcos, esse? Eu assisti muitos anos atrás. Ele é um sobre exploração espacial, realmente se passa no tal planeta proibido. Ele tem, aparece aquele robô que depois ele iria aparecer na série Perdidos no Espaço, né, que fala perigo, perigo, perigo. E tal. O filme também é um grande cult, esse Planeta Proibido. E é um filme muito interessante, viu? Ele tem aquela cara de ficção científica dos anos 50 mesmo. Aqueles efeitos ópticos assim, meio meia boca, são cenários meio fakes, né? Mas o filme é divertido. Eu, na época que eu assisti, eu sei que eu delirei com ele. Eu gostei de você falando de efeitos ópticos, que me lembrou Optimus Prime. Entendeu? Esse ópticos aí foi sem querer ou foi o quê? Foi sem querer. Ah, muito legal, gostei, viu? Então, anos 60, aí vai vir um diretor que muita gente gosta, a gente também adora, que é o Stanley Kubrick, o Doutor Fantástico, de 1964, né, Marcos? Exatamente. Outro que tem consequências da Guerra Fria, o avanço armamentista, né, o avanço das armas nucleares, o medo que o mundo estava sofrendo do que uma guerra nuclear poderia fazer, né, a devastação que ela poderia causar se a Guerra Fria deixasse de ser Guerra Fria para ser uma guerra aberta. O filme é demais, tem o Peter Sellers maravilhoso, como sempre, recomendo. Poxa, que legal. Então, esse filme do Kubrick é um filme que todo mundo comenta, esse diretor é maravilhoso, eu acho que não tem muito nem o que se falar, né? Aí depois desse filme, vem o filme do Charlton Heston, né? Que é O Último Homem da Terra. Filme bem legal, viu? Assisti, dei muita risada, porque a gente acha engraçado, o pessoal não tinha muitos recursos, né? Agora, recentemente, teve o Eu Sou a Lenda com Will Smith, baseado nessa história, né? O Último Homem da Terra. Só que, ó, sinceramente, esse filme é bem mais legal, né, Marcos? O antigo, né? Eu acho o antigo interessante, mas você sabe que eu gostei do filme do Will Smith? Eu acho que ele não fez feio, não. Tá certo, o Smith não tem o charme do carisma do Charlton Heston e tudo, mas eu achei que até que essa foi uma refilmagem, dentre as que a gente viu aí de clássicos da ficção, essa foi uma das que se salvou um pouco. É, mas você assistiu? Sabe por quê, cara? Porque esses filmes mais recentes, né, eles são filmes que eles têm muitos recursos de tecnologia e de efeitos especiais. E o pessoal se escora um pouco nisso, eu acho, né, Daniel? Sim. Porque os filmes antigos, eu acho que o pessoal se baseia mais em atuações e um bom roteiro, não é verdade? Verdade. O nome original do filme é The Omega Man. Se você conhece Iron Savior, que é uma banda de heavy metal, eles têm uma música exatamente com esse nome. Inclusive, ele fala O Último Homem na Terra. Quer dizer, poxa, é baseado no filme. Vou pesquisar, hein? Você pode pensar. Legal, então, aí tem o Viagem Fantástica, né, que é um filme americano também e tal, não assisti. Quem assistiu, comenta com a gente, que a gente não conhece. Você conhece, Marcos, esse? Eu assisti, ele é inspirado num livro do Isaac Asimov. Tal, mas... Esse filme aí não foi um grande sucesso de crítica, foi sucesso de público, né? Por causa dessa coisa de mostra os cientistas diminuídos entrando no corpo humano, né? Isso foi um negócio que fascinou o pessoal na época, mas o Asimov não, parece que não gostou muito do filme, enfim. Poxa, falando em literatura, tem que falar de Isaac Asimov, né, Daniel? Sim. Então, uma correção de que muita gente pensa é que, na verdade, o Isaac Asimov escreveu o livro e o filme foi baseado nele. Na verdade, o roteiro foi criado num material escrito por Isaac Asimov, mas ele fez isso para o filme mesmo, tá? Trabalhou para essa... Pactado, quer dizer, não foi uma ideia original dele, entendeu? Mas é verdade que ele também não gostou do resultado do filme, depois que ele viu? Aqui não se comenta isso. Isso aí eu já não sei. Uma coisa que tem que ser pensada é que depois, futuramente, aí ele criou outro livro chamado Fantastic Voyage 2, que esse sim é uma história totalmente original e nada a ver com o filme. Pô, que legal, que interessante. Não é uma sequência. Então, esse filme Alphaville, que vem em seguida, que é um filme de 66, alguém assistiu aí, pessoal da Masmorra? Então, é um filme dirigido pelo Jean-Luc Godard, o curioso é que o Jean-Luc Godard era um diretor de cinema que era a principal figura da Nouvelle Vague, né? E ele dirigiu, é uma mistura de ficção científica com filme noir. É um detetive, tem um estado totalitário onde as emoções são reprimidas e um computador é que domina os sentimentos e a vida das pessoas. E esse detetive, ele procura o criador motor do computador para tentar destruir esse computador e fazer com que as pessoas se libertem desse jugo da tecnologia, do Estado, etc. É um filme muito interessante, viu? Ele não é visualmente bem acabado, não tem os recursos que uma ficção científica costuma ter, mas a história e o roteiro são interessantíssimos. Vale a pena conferir. Ai, que legal. Fahrenheit 451. De 66, que é um filme do Truffaut, né? E é baseado num livro do Ray Bradbury, que é um escritor que eu adoro. Não sei se vocês conhecem ele. Na ficção, a série é um fantástico, umas histórias muito interessantes, muito humanas. Conheço, né? Conheço. Então, vocês conhecem alguma coisa desse livro, dele pra comentar, o filme? Então, eu gosto pra caramba desse livro do Bradbury, o Fahrenheit 451, eu acho demais. O François Truffaut, que dirigiu o Fahrenheit, o filme, outro diretor que era da novela Vague, e ele resolveu, é o primeiro filme colorido dele, o único filme dele falado em inglês, é bem fiel ao livro, que é essa sociedade onde os livros são proibidos, porque eles argumentam que a leitura gera emoções muito fortes, pode trazer tristeza, pode trazer desespero, então os livros são queimados, né? E um bombeiro, o Montag, ele começa a... Que é os bombeiros é que fazem a queima dos livros. Às vezes eles queimam os donos dos livros juntos também, né? Nossa! É. Então, é. Fazendo um paralelo com o que você está falando, eu sei que é bem mais adiante na data, né? Mas tem um filme que eu gosto muito, chamado Equilibrium, que ele é muito parecido o roteiro com esse com o roteiro dessa história aí do Fahrenheit 451, que é bem legal com... Marcos, qual é o nome dele? Christian Bale. Com Christian Bale, né? Então, e é exatamente isso. Só que no caso, não, o pessoal não tá nem queimando os livros, tá queimando as obras de arte. E o pessoal não tem mais acesso à música. Isso, tudo tá? Que pode provocar emoções, né? A arte, a música, a literatura, é tudo banido. O Equilibrium é uma mistura de Fahrenheit 451 com o Admirável Mundo Novo, porque eles tomam aquela droga para controlar as emoções. E no Admirável Mundo Novo tem a droga chamada Soma, que o pessoal toma para controlar as emoções. O Equilíbrio também é um filme bem interessante, bacana, e tem um ritmo de ação também, né? É ficção científica, ficção política, de certa maneira, e ação, né? Sim, é um filme bem legal, recomendamos, viu? Aí, logo em seguida, vem o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é a música que começou esse podcast, né? E tal. E esse é um filme muito legal do Kubrick também. Muita gente conhece, já virou até arroz de festa, né? É bem legal e merece ser falado, né, Marco? Pois é, o 2001 é um marco aí do cinema de ficção científica, né? E é um filme que é interessante, que a ficção científica, ela, talvez até o 2001, ela era um gênero de cinema que o pessoal achava assim, tudo bem, é legal, mas são uns filmes assim meio fantasiosos demais, não são filmes realmente sérios. O 2001 é um filme poético, é cinema de arte mesmo, né? E é um filme interessante também, 2001. Não é nem só um filme poético, um filme cabeça, né? É um filme que merece ser assistido, porque o roteiro é ótimo, a história é bem legal. É, o 2001, ele basicamente é a história do seguinte. Ele conta os encontros que os seres humanos, ao longo da história, tiveram com uma entidade alienígena, ou uma entidade divina, chamada Monolito, né? Que ele representa o mistério, as forças do universo que a gente não compreende. Então, primeiro o homem de Neandertal, o homem das cavernas, né? Encontra esse Monolito. Aliás, os pitecantropos, né? Ainda o homem macaco, e depois esse monolito reaparece em outras épocas, e principalmente no futuro, né? Quando está tendo uma viagem tripulada até Marte. Essa viagem vai ter um fim trágico por causa do computador da nave, o Hall 9000, que se revolta e resolve matar os tripulantes da nave, né? É verdade. É um filme bem legal e é um filme que está em todas as listas como um dos melhores filmes de ficção científica que já fizeram. Eu posso só fazer uma colocação rapidinho? Já, claro. Que a gente está falando do 2001, sim. Tem, mais ou menos na mesma época, você teve o 2001 russo, né? Que é o Solaris, dirigido pelo Andrei Tarkovsky. Eu não assisti, eu só assisti a versão mais recente, que tem o George Clooney. A mais recente eu não vi. Tá, mas o que, que você achou da versão mais recente? Que você, a bunda do George Clooney é muito legal. É. Falar isso no podcast para homens é complicado. Não, mas era interessante a história. A mulher morre várias vezes, né? E tal, tem aquele lance meio cíclico, né? Isso, porque o Solaris é um planeta que ele consegue ler os pensamentos das pessoas, e é um planeta que ele tem poderes hipnóticos. O planeta hipnotiza você. e faz com que os seus pensamentos fiquem virando realidade, né? O cara tem uma mulher, um amante dele, ou noiva, não lembro, que se suicidou, e o planeta faz com que ele veja a ressurreição e a morte dela várias vezes seguidas, né? E é pra qualquer um ficar louco com isso, né? Sim, é verdade. Aí depois vem o Enigma de Andrômeda, que é um filme de Robert Wise. Eu não assisti também esse filme aí. Ficção científica, não. Na verdade, é um gênero que eu não assisto muito, assim. Eu sou muito chegada em drama, ou comédia e tal, mas uma boa parte do que já foi feito eu já assisti. Então, em 68 tem um outro clássico aí da ficção científica, também com Charlton Heston, que é o Planeta dos Macacos. Tal, que também virou referência em torno do imaginário popular, virou uma série de cinema com 5 filmes, virou série de TV, virou desenho animado. Sabe que eu até hoje não consegui assistir todos os filmes? Eu tenho todos os filmes em casa e não tive tempo para assistir, mas eu tenho muita curiosidade, porque parece que a partir do terceiro, como foi reduzindo a grana, ficou uma coisa bem hilária, assim. Eu tô muito curiosa para assistir. Eu vou ver se depois desse podcast eu consigo finalmente assistir a todos os filmes do Planeta dos Macacos, que são 5 filmes, né? Isso. Mas eu acho que com o Charlton Heston são só 2, né? Eu acho que é só o primeiro que é com ele, se eu não me engano. Ou ele faz uma ponta só no segundo, que eu só vi o primeiro, na verdade. Sim, então, mas é bem legal. Eu adoro o Charlton Heston, né? Pra mim é referência, assim, de um ator, tem muita empatia, adoro esse cara. Também teve uma refilmagem, né? Sim. Isso. Tim Burton. Então. E aí, vem cá, e Daniel, o que você achou da refilmagem do Planeta dos Macacos? Ah, eu gostei. Eu não assisti a original, né? Então não dá pra fazer a comparação. Eu gostei da refilmagem. Uma coisa que na refilmagem, eu acho que, por exemplo, o roteiro da refilmagem não é tão bom quanto o do original. Agora, a caracterização dos personagens, a maquiagem, os tá efeitos perfeita. Especiais, tá muito a refilmagem legal. É fantástica. Né? Agora, aquele final foi muito broxante, eu não gostei, não. E olha que eu gosto muito do Tim Burton, viu? O pessoal reclama e tal, porque ele fica usando, às vezes, os mesmos atores, né, nos filmes, né? Apesar que ele pegou uma fórmula que achou que deu certo e ele prosseguiu nessa fórmula, né? Isso é válido. Só que eu agora, não gosto, não, da refilmagem. Acho muito chato, um roteiro muito chato. Mas visualmente é incrível. Agora, eu acho que os humanos ficam fazendo muitas humanices. Ficam fazendo muitas humanices, né? É, os humanos são cheios de humanices. É verdade. Destaque pra cena do Planeta dos Macacos, de 68, quando o Charlton Heston quer dar um beijo na macaca, a doutora lá, ela fala, ai, mas você é tão feio. Lembram disso, cara? Ela fala, você é danado de feio. É, porque pra ela, né, ele é muito pelado, né, muito feio, né. E olha, o cara era um dos caras mais gatos da época, né. Então, mas o filme brinca com esse relativismo cultural, né, que o macaco não vai achar um humano bonito e tal. E brinca também com essa coisa do seguinte, né, o humano adora subjugar os outros animais e subjugar a natureza, né, a vontade dele, como é que ele ia se sentir se o inverso acontecesse, né? É verdade, isso foi ótimo. Esse filme é um filme fantástico, e é um filme que vale a pena, quem não assistiu, assista. Eu acho que até os 5 filmes, né, porque é uma questão até de, para quem curte cinema, de curiosidade, né, para ver o que foi acontecendo e tal, porque conforme a grana, que nem eu falei, conforme a grana foi acabando, foi o pessoal começou a usar técnicas de, tipo assim, não tem muitos extras, eles filmarem em planos mais fechados, né? Pra parecer que tem muita gente, não tem, né? É bem engraçado, eu achei bem legal. As máscaras dos macacos foram ficando uma toscaria só nas sequências, parece, né? Porque tinha menos dinheiro, né? É verdade. Então, aí depois vem o Enigma de Andrômeda. Não assisti, que é um filme de Robert Wise. Né? Agora, falando dos anos 70, tem um filme do George Lucas, o THX, que eu não assisti também. Esse eu também não assisti. Assistiu, Daniel? Também não. Então ninguém assistiu. Passa pro outro. Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Ele tá na qualificação de filme de ficção científica, né? Também. Mas é porque ele é meio modernoso, é isso, gente? É uma distopia, né? Ele não deixa de ser ficção científica, porque ele é uma previsão do futuro, né? De um futuro não muito distante. E também é uma crítica a essa coisa da loucura e da violência urbana, né? E loucura e violência urbana, e a resposta que o Estado dá para isso, que é a violência do Estado, o autoritarismo, etc. Né? Um puta filme. É, demais. Aí o filme que a gente já havia comentado, que é o Solaris, né? Que é um filme que acabou ganhando uma segunda versão, é isso? O Solaris já é a segunda adaptação do romance. Tem uma anterior que eu não assisti. E a terceira adaptação é a do 2002, do Steven Soderbergh, né? Que é com o George Clooney. Sim. Aí no mundo de 2020, de Richard Fleischer, né? Zardox, de 74. E são filmes que eu acho que vocês também não acompanharam, tá? Não. Então eu vou passar pra série Mad Max, que eu acho que todo mundo conhece, né? Sim. Que é essa série, ela começou em 79 e terminou em 85, né? E detalhes sobre essa série, Marcos. Uma coisa interessante, né, que eu já escutei é que o Mel Gibson. Obrigada. Então, uma coisa interessante é que o Mel Gibson, quando ele foi fazer o teste para trabalhar nesse filme, ele parece que tinha brigado num bar na noite anterior, ele foi todo arrebentado. Fazer o teste, ele adoraram, porque ele ia ficar com a cara muito arrebentada. Economizou maquiagem. Então, com aquele ar de machão, né, que ele tem, né? Ó, o Mad Max. Foi legal demais, Mad Max. Ele é daquele diretor George Miller, e ele também foi um marco, até porque também ele acabou projetando o cinema australiano pro mundo, né? Depois a Austrália acabou vendo vários outros sucessos também no mercado americano, né? De filmes australianos, e isso começou um pouco com a série Mad Max. É verdade. É bem bacana. E também outra coisa, ele revitalizou essa coisa do filme de estrada, do road movie, né? Essa coisa do filme de perseguição de carro. Bem bacana, viu? O primeiro principalmente. E você, Daniel, você conseguiu acompanhar o Mad Max? É, eu assisti, mas eu não lembro muito bem a história, porque faz muito tempo que eu assisti. Faz muito tempo, né? Muito tempo faz. A gente fica lembrando só aqueles pedacinhos, né? Sim. E como é um tema assim que é muito amplo, é difícil, gente, porque assistir a gente assistiu, só que faz muito tempo, cara, e não dá pra lembrar de todos os detalhes. Mas é legal, Mad Max, eu gosto. O enredo é assim, é um mundo, né, pós-apocalíptico, onde falta tudo, né? E as pessoas, elas vivem em trânsito, num lugar meio desértico. Então, a gasolina e a água valem ouro, e o pessoal mata e morre por causa desses dessas duas coisas. E tem quadrilhas e gangues de arruaceiros, e desordeiros e criminosos que tocam o terror, né? E o Mad Max é uma espécie de policial que tenta controlar, né, a atividade desses desordeiros, arruaceiros. A família é morta e ele parte para aquela inevitável vingança, né? Agora não dá para deixar de falar sobre o Mad Max brasileiro, né, gente? Vocês conhecem, né? Que é o... que é o aquário da Sandy Júnior. Que eles ficam... Que também não tem água, entendeu? Só que eles ficam sempre limpinhos. Ah, sim. Eu não assisti, tá? Quer dizer que a Sandy Júnior ficam fedidos nesse filme porque não tem água? É, sabe como é que é, né? Então, olha, um filme que eu amo muito, Alien, o Oitavo Passageiro, de 79, Ridley Scott. É um filme muito legal, gente. O que podemos falar do Alien, cara? O Alien é um filme que todo mundo conhece. Sim, esse eu assisti. Na verdade, eu assisti o Resgate primeiro do que esse. Eu, igual o Daniel, também assisti. Eu assisti primeiro o Aliens, o Resgate, aí no cinema daqui de Santos, por causa do sucesso do Aliens, o Resgate, eles passaram de novo o Alien, o Oitavo Passageiro. Aí eu fui assistir e fiquei doido. É, demais. Destaque pra calçola da Sigourney Weaver. Uma calça de coador de meter medo. Exatamente. Lançou a Sigourney Weaver, a calcinha grandona dela, né? Mas aquilo eu achei bem sexy, viu? Na época que se usava era isso, né, cara? Calcinha de coador, né? Pois é. Ah, e tem uma coisa interessante também que vale destacar nesse filme do Alien, além de ser um tremendo filme de ficção científica e terror do Ridley Scott, é um culto, irmão, já se falou tanto desse filme e da franquia que foi criada a partir dele, destaque pro seguinte, os cenários foram desenhados pelo Moebius, né? E o Alien, o monstro, foi criado por aquele pintor e artista plástico, o Giger, né? Então, esse Giger, ele depois que ele do Alien, ele ficou muito famoso. Os álbuns com as pinturas deles de monstros e alienígenas fizeram muito sucesso, venderam pra caramba. O Giger também entrou no imaginário popular, assim, as imagens que ele cria, né? Diria até que o Alien, ele entrou pro imaginário popular de uma maneira importantíssima, né? Porque houveram muitos filmes depois, até mesmo aquela franquia lá do Predador, começaram a associar. Tanto que tem filmes Predador com Alien e tal, né? Alien versus Predador? É, e acredito se quiser, meu, já vi na internet, tipo assim, imagens do Alien com relação a sexo e tal, o pessoal tem tipo assim, em vez de sair da boquinha, aquele monte de boquinha, é. Tem um pênis, cara. Não, mas essas imagens que você viu são as pinturas do Giger, que é o criador do visual do Alien. Boa. Ele foi o cara também que fez a capa daquele disco do Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad Surgery. Então, mas é uma coisa bem interessante, assim, o pessoal associar o Alien, que é bizarro e feio, a sexo, né? Mas sim. Como o mundo sexual tem muita loucura, né? Vai saber o que, que tem mais, né? Agora, na franquia Alien vs Predador, a vítima, né? Quem é perseguido é o espectador, né? Coitado. Não, mas vem cá, o primeiro Alien vs Predador é legal. Você não acha? Não, eu achei divertido, mas tem aquela cara de comida requentada não, da semana passada, né? Tem aquela mina lá, que é uma morena e tal. É legal o primeiro. Eu acho que tu não lembra bem do filme. É um filme bem legal esse daí. Eu lembro, sim. É interessante. Então, aí tem o filme Stalker, do Andrei Tarkovsky. 79, assistiu, Marcos? Assistiu. Outra ficção científica que o Tarkovsky fez depois de ter feito Solaris. Também inspirado num romance de antecipação de ficção científica. Não li o livro. O filme, ele basicamente, a história é um grupo de pessoas. Existe um local chamado a base, que é um local onde as regras do espaço-tempo se modificam. E tem pessoas chamadas Stalkers, que eles são uma espécie de guias que ajudam as pessoas a irem até esse local fantástico, né? Sim. E o filme conta uma viagem que algumas pessoas fazem a esse local chamado a base, alguns cientistas, guiados por um Stalker. É um filme estranhíssimo. As ficções científicas russas, principalmente do Tarkovsky, eles não têm nada a ver com o tipo de narrativa que é a ficção científica americana, inglesa, etc. É algo que só a pessoa assistindo para ela. A história se apresenta de uma maneira mais lenta, é isso? Ou é mais. Porque o pessoal tem uma associação com ficção científica sendo aquela coisa meio aventura, meio bombástica, né, e tal. Só que eu acho que o cinema russo eles contam a história de uma maneira mais devagar, né? Não é isso? Para o Tarkovsky, o que importa não são os acontecimentos fantásticos, cenários e nada disso. Para ele, é a ideia. O que um evento fantástico, um evento extraordinário causaria na psique e no comportamento humano? Para ele, o que interessa é isso. É o homem, o ser humano e a alma do homem dentro desse contexto em que as regras que a gente está acostumada da lógica e da física se modificam. Caramba, muito legal a tua explicação. Hein? Palmas para ele, Daniel. Uhul. Então, agora lá. Agora vamos falar sobre o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, filme de 77 do Spielberg, que é um filme legal, todo mundo conhece. Mas quem não conhece, o Marcos vai se explicar, vai falar algo. O Marcos gosta muito desse filme, né? Tem aquele lance da música lá, que teve até uma tiração de sarro numa animação recente, não sei se da DreamWorks, essa daí do Monstros vs Alienígenas, né? Isso mesmo, foi muito engraçado essa cena do Monstros vs Alienígenas. Quem assistiu Contatos Imediatos com certeza se rachou de rir. Caramba, bem legal. E esse daí é um filme com aquele ator que fez o Tubarão, né? O filme tem o Richard Dreyfuss e tem uma participação no filme do cineasta francês François Truffaut, que dirigiu o Fahrenheit 451. E eu acho legal Contatos Imediatos, porque aquele negócio, os alienígenas não são perigosos, não vieram para destruir, vieram para fazer um contato, para fazer um contato amigável, mas o filme se centra mesmo nessa coisa da loucura que isso causa nas pessoas. Como é que as pessoas reagiriam a um verdadeiro contato com a inteligência alienígena, uma outra forma de vida, a fixação que isso iria gerar, né? Sim. Eu acho um filme muito bacana. O Daniel assistiu esse daí, Daniel? Não assisti ainda. Pois é, uma coisa curiosa que acho que todo mundo deve imaginar é: será que existe vida fora da Terra? Nossa, isso daí muita gente... É uma pergunta que... Agora, alguns acham que já foi respondida, viu? Mas eu já escutei alguns podcasts falando com o pessoal que acredita nisso, em ufologia e tal, que tu não sabe, assim, se beira a maluquice, né, o quê. Não dá pra gente julgar, né? Ah, eu particularmente, eu nem duvido, né, tipo assim, eu espero se apresentar. Apareçam alienígenas, por favor. Eu acho que existe vida inteligente em outros planetas e por isso eles nunca vão entrar em contato com a gente. Se forem inteligentes, não vão. Verdade. Até porque todo filme você vê, o alienígena está se aproximando, eles entram lá com um monte de exército pra... É verdade. Derrotar, né? Então, as pessoas, ah, vamos ser conquistados se eles forem. Na verdade, esse lance assim de alienígena e tal, é, só tem a, ou é o alienígena bonzinho ou é o malvado, né, cara? Verdade. O filme de alienígena que eu me diverti mesmo, que eu ri de, sabe, de rolar, é o filme do Tim Burton lá, cara. Marte Ataca? Marte Ataca, adoro. Nossa, é engraçado. Então, oh, Marte Ataca é demais. Aí vem a hexalogia Star Wars. Nossa, essa, aí tem fãs demais, né? Filme do George Lucas. Tem a produção também, acho, do Spielberg, né? Que é sem comentários, fantástico. O Spielberg não participou do Star Wars. Mas ele deu sugestões, ele teve reuniões com o George Lucas e tal. Ele queria participar e ele queria ser o diretor dessa segunda trilogia. E o George Lucas falou, não, é meu, é meu! Então, mas parece que as intervenções ali em conversa com o George Lucas, entre George Lucas e Spielberg, fez com o George Lucas não cometesse mais erros, né? Que esse é um diretor que muita gente não gosta, que ele faz muita bobagem, né? Ele estraga algumas histórias. Só pra você ver o Star Wars mesmo, os mais recentes, né, que seriam os primeiros, não são filmes legais, entendeu? São personagens chatos e irritantes e tal. Tem o Babar lá, sei lá, eu. É Babar? Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Né? Babar é aquele elefantinho da cultura lá. Eu prefiro o Babar, viu? Eu também. Então, Star Trek The Motion Picture, ou Jornada nas Estrelas. Isso daí é, começou como série ou começou como filme, Marcos? Só como série. A série é assim, tem fãs, nossa, tem... Eu sou um deles. Você é um tracker? Sou. Fala da série, Daniel. Bom, a série é a série dos anos 60, né? Com o famoso, puxa, esqueci o nome, William Shatner. Conhece o William Shatner? Oh, claro. Ultimamente ele tem feito alguns filmes, só que ele é sempre como ator secundário, né? Ele tá numa série, cara. Ele é um advogado gordão e maluco. É, Boston Public, né? É, então, continua. E aí, você como um cara que assistiu a série, porque eu não consegui assistir, você era mais fã do Spock ou do Capitão Kirk? Do Spock. Todo mundo gosta de Spock, tá, né, cara? Tá louco. Da lógica. É. E outra, ele derrubava facinho os seus adversários, porque ele apertava o ombro do povo lá e o povo caía. É o golpe vulcano, né? É. Toque vulcano. Quando eu tinha uma gata aqui, chegava um colega meu aqui em casa, dava o toque vulcano na gata. Porque sempre que era a gata, ficava tramolinha. Ué. Então. Esse Spock é mó orelhudo, viu? Verdade. Mas é apaixonante, né? Pelo pouco que eu conheço do personagem, assim, o pouco que eu assisti, eu acho muito legal. E essa versão recente aí do Star Wars, ela não deve nada. É uma versão bem legal, gente. Bem feita, muito respeitosa. Do Star Trek, né? Eu falei o quê? Star Wars. Opa, e como é que é? Star Trek. E eu falei o quê? Star Wars. Então não, tá... Chaves. Não, é Chaves. É. Então, nos anos 80, vem o Blade Runner, o Caçador de Androides, do Ridley Scott. Esse filme é um filme tão bonito, gente, que, nossa, pra começar a falar do Blade Runner, ele virou referência, né, como filme de ficção científica, mas um filme que ele é um filme que, apesar de tratar de androides, né, ele trata muito sobre a humanidade, né, tem questões muito filosóficas e muito humanas, né, Marco? Então, ele é mais um filme inspirado num romance do escritor Philip K. Dick, né, que depois acabou tendo livros passados pro cinema pelo Spielberg, que foi o Minority Report, e o Scanner Darkly, do Richard Linklater, né? O Homem Duplo, né? Que foi em português. E agora, a adaptação mais bem sucedida é realmente o Blade Runner. É um filme que ele não é muito fiel ao livro, ele parte da ideia básica do livro e vai por um outro caminho, né? Eu li o livro. Mas gostou do livro? Ah, eu gostei. A única coisa que eu achei esquisita é porque você não tem a mesma empatia pelo personagem do Harrison Ford, né? Como o do filme, o Deckard, né? Deckard. É, o Rick Deckard, né? Isso, então. E no livro o pessoal tem uma obsessão por animais mecânicos e tal, porque não existem mais animais, né, na Terra, né? Quer dizer que o vizinho do cara tem um cachorro mecânico, né? E o cara fica pirando, porque o cara tem um cachorro mecânico, ele quer ter um cachorro mecânico. É voltado, assim, para um outro foco, né? O filme, eu diria que é baseado na história só, né? E é interessante o lance da cultura cyberpunk, né? Que tem no filme, né? É, exatamente. esse futuro meio, essas cidades meio sombrias, opressoras, com muitas luzes neon, aquela superpopulação, gente de todos os lugares do mundo, as culturas misturadas, né, e tal. E agora, eu acho que a ideia central do filme, além dessa coisa da convivência do homem com a tecnologia, o homem cria uma máquina à semelhança dele, né, humanos artificiais, é essa coisa da aceitação da morte, né, o homem, de onde ele veio, quem me criou, pra onde eu vou depois da morte, como é que eu faço pra burlar a morte, eu não quero morrer, eu quero viver pra sempre, eu não quero abandonar a minha vida. Os replicantes, eles têm sentimentos em relação à vida e à morte iguaizinhos aos humanos, né? Eu acho interessante esse debate que existe no filme, né, sobre o fato da pessoa criar um humanoide, né, um androide com certa inteligência e a responsabilidade que isso gera, né, porque, na verdade, o personagem do Rutger Hauer, né, ele não quer morrer, né, não é isso? Exatamente. Ele não quer morrer, ele não quer virar um lixo, né? Ele não quer viver só 4 anos, como ele tá programado. É uma referência bem direta ao Frankenstein, né? Sim. Foi criado, usou, largo ele pra morrer, mas ele vai atrás do criador e fala: meu amigo, você tem responsabilidade por ter me criado, sim, eu quero mais. Certo, então. Aí em seguida vem o filme Duna. Eu não assisti esse filme do David Lynch. Diz que é um filme bem chato, né, Marcos? Duna? Mas eu acho, aposto que tem fãs. Daniel, assistiu? Não assisti. Esse filme é um filme muito longo, entendeu? Quer dizer que parece que o roteiro é meio cansativo e tal. Tem uma coisa, o Duna, ele é de um... Realmente, como você falou, o filme, ele não foi sucesso. É o filme do David Lynch que acabou sendo um fracasso. Ele é inspirado numa série de livros do Frank Herbert, que a série de livros é um mega sucesso editorial, né? Vendeu muito, o Frank Herbert tem uma legião de fãs enorme, tal, essa série dele Duna. Só que o estúdio não deu liberdade pro David Lynch fazer a montagem final do filme. Interferiram muito na produção, interferiram na montagem, e aí parece que o resultado, não deram a grana que ele queria, o resultado parece que não foi tão bom. Mas o Daniel tá querendo falar alguma coisa. Então, o filme pode ser longo, mas no Wikipedia só tem uma linha. É verdade. O que está falando no Wikipedia? Duna, filme lançado em 84, dirigido por David Lynch, estrelado por Kyle MacLachlan. Que é o cara do Desperate Housewives. Mod Deep. Isso. Tem também o Sting, o Patrick Stewart, né, no elenco e tal. Sim. Mas no filme, por esses motivos, pelo orçamento ter sido cortado uma parte dele e parece que pelo estúdio ter se intrometido na montagem final, o filme acabou não dando muito certo, não. Então, esse filme aí é o próximo que a gente vai comentar, um filme chamado Brasil, o filme. Que é engraçado que parece que esse filme, apesar do nome, não é um filme que se passa no Brasil, por exemplo, é isso? Ele só fala sobre burocracia? Como é que funciona? É porque fica tocando a Aquarela do Brasil durante o filme. Toca a música do Brasil. Então, esse é um filme do Terry Gilliam, é um dos Monty Pythons lá, né? Que é outro, é um cara que ele também fez aquele filme Os Doze Macacos, que é um filme bem louco, bem legal e isso. Tal. Eu não assisti esse filme, você assistiu, Marcos? Assisti. O Terry Gilliam, tanto no Brasil quanto nos Doze Macacos, ele fala de distopias, né? São futuros sombrios, com regimes autoritários, etc. Ele pega muito de filme fantástico também. É meio ficção científica, é meio filme fantástico, é meio filme alegórico. Não, e nesse filme Brasil parece que ele fala sobre a burocracia. Ele é uma crítica bem fixa assim na burocracia e tal. O pessoal pedindo documento pra tudo, né? É, exato, a burocracia estatal levada às últimas consequências e o negócio virando um verdadeiro pesadelo, né? O Terry Gilliam influenciou muito aquele diretor Jean-Pierre Jeunet, que a gente acabou fazendo um podcast dele, né? Foi uma grande influência. É verdade. Então, aí em seguida tem o... Exterminador do Futuro. Isso, de 84, filme do James Cameron, que é um... Ninguém conhece esse filme, né, gente? Mas nós temos aí o Governator. Fala aí, Governator. Pois é, o Schwarzenegger acabou virando... Ele vai e responde. O Schwarzenegger acabou virando governador da Califórnia, credo. Então, Exterminador do Futuro é tão legal também. E o pessoal reclama muito do Arnold Schwarzenegger, mas olha, eu já me diverti muito assistindo os filmes do Arnold Schwarzenegger. A começar pelo Conan mesmo. Gosto olha, o nada melhor pra interpretar o Conan, que era um bárbaro, né? Que pouco instruído e meio bronco, do que um sujeito inexpressivo, né? E sim, um robô também, né? É isso, claro. É perfeito. É verdade. Terminador do Futuro é um filme legal. Esse filme mais recente também achei interessante. Você gostou desse do Christian Bale, Marcos? Que ele faz parte da franquia, né? Eu achei que o Christian Bale tá querendo. Ele quis entrar na tradição de inexpressividade dos protagonistas aí da série, né? Ele também então, tava meio inexpressivo. Que é uma pena, porque, olha, gente, quem tiver conseguir acessar o filme que a gente já comentou, chamado Equilibrium, o Christian Bale, ele tá bem no filme, né? Que aquela cara dele de, sei lá, de tô com a hemorroida dolorida, ficou bem no Equilibrium. Entendeu? O Christian Bale, ele me dá a impressão que ele só atua quando ele tá com vontade. Tem filme que ele não tá com vontade, ele fala, não vou atuar não, vou fazer cara de hemorroida e pronto. Cara de hemorroida é ótimo. Então, depois do Exterminador do Futuro, acabou virando uma franquia, né? Já tá no quarto filme da série, talvez tenha um quinto, provavelmente vai ter, né? Depois, outro sucesso foi o do mesmo ano, não, do ano seguinte, foi o De Volta pro Futuro, né? É a série que a gente acabou assistindo, todo mundo na adolescência, que tem uma idade próxima dos 30, 40 anos, assistiu, né, Daniel? Sim, com certeza. Imaginar que alguém poderia voltar pro passado num carro é... É hilário, né? É, então, o De Volta pro Futuro, ele é um marco na carreira do... O ator que agora ele tá com o mal de Parkinson, né? Que o mal de Parkinson acabou encerrando a carreira. Não, fala o nome dele. Cedo, Michael J. Fox. Então, que ele é um marco na carreira desse cara, né? Porque antes ele tinha feito só o quê? Séries, né? De Volta pro Futuro, trouxe ele pro bom futuro, eu diria. Fazendo um trocadilho. Com certeza. Exatamente. É uma produção... Esse filme, é interessante falar também que o Spielberg, ele lançou vários... Ajudou a lançar vários diretores, né? A impulsionar a carreira dos caras. Foi o produtor executivo dos filmes de um monte de gente aí. Né? Joe Dante, Ron Howard e o Robert Zemeckis, com esse sucesso que foi o De Volta pro Futuro, né? Que teve duas continuações. Já se falou tanto dele que chega a ser até chovendo molhado, né? Permeou a infância, a juventude de muita gente, né? Recomendo quem tiver curiosidade de saber sobre De Volta pro Futuro, o podcast do Rapadura Cast, que eles têm um podcast bem legal, essa trilogia De Volta pro Futuro, né? Robocop ninguém conhece, nunca ouvi falar, passa batido, né? Então... Robocop é aquele tira mecânico? Imagina! Então, também virou quem quer falar do Robocop? Olha, pode falar, Daniel. É, não tem muito o que falar, né? É um policial de Detroit, uma cidade também em volta em drogas e corrupção. Aí o... Violento pra cacete. Sim. Isso que é legal. É, e eles constroem lá um robô que tem o cérebro de um humano, né? Que eu nem lembro. É Murphy, né? O nome do cara? É, o Murphy, o personagem. É, o filme é legal, eu gostei. Tem uma cena lá do cara todo derretido lá no final, lá cai um ácido nele. Legal pra caramba. É, esse filme, o Robocop, é dirigido pelo Paul Verhoeven, né, que é um diretor alemão. E o interessante é que ele trouxe pra o Robocop essa violência que o filme tem, ela é mais característica do cinema independente, assim, do cinema europeu. Então ele trouxe um pouco dessa linguagem dos filmes de ação europeus, que tem um pouco mais de liberdade nas cenas de violência do que o cinema americano estava acostumado na época. Foi muito sucesso. Agora, desse diretor, Paul Verhoeven, eu gosto mesmo é do Tropas Estelares. Tropas Estelares é hilário, pô. Só aquelas propagandas lá, os caras destruindo os insetos, vale o filme. Não sei as continuações, mas o primeiro, demais, cara. Você assistiu, Daniel, esse? Não assisti. Pô, Daniel, e que é isso? Assim não dá. Pedi a carteirinha de volta da masmorra. Não, o filme é muito legal. Recomendo, assiste que você vai gostar. Eu acho que agora, depois da era Bush, né, que teve essa coisa do incentivo a você se alistar e lutar pela liberdade no dos outros países, entre aspas, né? Viaje pelo mundo, conheça pessoas interessantes e mate-as, né? E tal. Eu acho que o Tropas Estelares voltou a ser um filme até atual, né? Porque ele pega muito isso de você ser enganado, né? Ser incentivado a se alistar e cair numa grande roubada, né? Então, mas isso daí não é uma coisa recente, isso daí é uma coisa muito antiga. Tanto que tem até aquele filme lá, O Johnny Vai à Guerra, que ele é um uma crítica mesmo tenaz sobre isso. Vamos lá, o próximo filme é Tetsu, o Homem de Ferro, de 89. Alguém assistiu? Eu não assisti. Não assisti, mas com esse nome aí é um filme japonês, hein, gente? É um 89. Tetsu! Então, é Back to the Future 3, já falamos sobre o De Volta ao Futuro. Aí Jurassic Park. Além do sucesso, entrou no imaginário infantil, todo mundo começou a ficar interessado em dinossauro. Ele é um marco no uso da computação gráfica e dos efeitos digitais no cinema. E mecatrônica, né, meu? Porque os caras usaram muito isso daí, né? É, talvez seja mais interessante por causa disso, né? Uhum. Aí vem o filme Apollo 13, assisti, achei um pouco chato. Dormi. Não, eu vou ter que editar tudo que tá muito zoado. Olha, bem melhor do que o Apollo 13... e que também fala das viagens espaciais e da corrida espacial, é Os Eleitos, um filme do Philip Kaufman. Quem assistiu Apollo 13 e de repente até gostou, talvez goste ainda mais dos Eleitos. É um filme que eu recomendo, viu? Eu achei Apollo 13 meio chato, porque, porra, chega uma hora que os caras já não tem, sei lá, não tem energia, não tem porra nenhuma, não tem nada pra fazer, e tu tem aquela pessoa que tu também não tem nada pra fazer, que tu tá fazendo vendo aquele filme, entendeu? Culpa. Sobre viagens espaciais, mais legal do que o Apollo 13 é um filme de 74 chamado Dark Star, que é um filme trash a respeito de viagens espaciais, que eu recomendo, viu, do John Carpenter. O filme de 1,99 que dá de 1-0 no Apollo 13. John Carpenter indica terror, ou não? É, pô. John Mais ou Carpenter. Menos, não. Vampiros e John Carpenter, imagina. Olha, o Dark Star é um... Ó, Dark Star é trash, cara. É eu trash. Me lembro, é trash pra cacete. Bem VHS, trash. Cinemateca, lembra? Isso, é de 1,99 o filme. Mas, assim, tem coisas hilárias. É cara surfando no espaço, bombas que falam e discutem filosofia, e tem um monstrinho bombas também ali. Bombas que falam e discutem filosofia. Você ouviu o que você falou, né? Sim, senhora. E tem o monstro também alienígena que é feito a partir de uma bola de plástico, tal, de uma bola Nossa, de jogar. Nossa, meu, eu fazia um filme melhor, eu fazia. Ah, e os astronautas são meio maconheiros também, viu? Opa, aí. É meio hippie. Então, também. É Johnny Mnemonic. Eu não assisti. Não assistiu? Não. Devolve a carteira também, dá mais morra. Não entra mais. Bom, ó, filme de 95, baseado em um conto de William Gibson. Que ele falou do William Gibson. William Gibson escreveu um livro chamado Neuromancer. William Gibson é o papa da ficção científica cyberpunk na literatura e influenciou a criação do Matrix. Opa, bom, isso é importante, hein? Porque se ele é o papa, sabe como é que é, né? Quem é o cardeal? O Marcos vai desistir hoje, né, Marcos? Fala a verdade. Cardeal é aquele RPG cyberpunk. Que eu tô fodido. Então, essa edição eu jogo na mão dele. Então, é Johnny Mnemonic, né? Conversamos um pouco, né? Rimos um pouco sobre também, falando de Johnny Mnemonic. Vem um filme que a gente já comentou, Os 12 Macacos. Sim. Olha, uma atuação elogiada do Brad Pitt nesse filme, viu? Sim, mas o Brad Pitt, ele é um ator, eu acho que é um ator legal. É que ele tem umas produções que ele participa, às vezes ele tá melhor, às vezes não tá muito bem, né? O pessoal reclama muito do Brad Pitt no Lendas da Paixão, cara. E eu gosto desse filme. Eu acho que ele tá muito pôster, né? Eu acho que lá não é um filme, aquele é um pôster. Eu acho que se as oficinas mecânicas, quem trabalhasse fosse mulher, estaria cheio de pôster do Lendas da Paixão. Que é isso? Nada a ver. O cara tá bem, ele tá atuando bem. E tá balançando bem os cabelos também. Ele balança pra lá e pra cá, aquela cascata loira dele, coisa linda mesmo. Maravilhoso. Tu que não entende, viu? É inveja, feio. Então, aí, Os 12 Macacos, de Terry Gilliam, né, que é um dos Pythons, né, conversamos. Vem um filme que eu odeio, mas é porque eu não gosto desse diretor, o Roland Emmerich, né, Independence Day de 96, gente do céu, o presidente dos Estados Unidos pilotando a nave pra salvar o planeta, por favor, né. É um horror. Pode falar, Daniel. É um horror o filme. O filme é horrível. Porra, então... só aquela cena lá da bomba no túnel lá, que tem um detalhe pro cachorro pulando em câmera lenta assim, entendeu? Como se o fogo não pegasse atalhos pro lado, entendeu? Só entendesse reto. Ele não vai pra todas as frestas, todos os buracos, né? Lamentável. Eu acho que é um blockbuster caça-níqueis, cara de pau e muito xexelento, Independence Day. Mas os filmes do Roland Emmerich não são filmes legais, não. Não, é que é o seguinte também, o Roland Emmerich e o Michael Bay, eles são o Gore Verbinski e tal, eles são os testas de ferro do Jerry Bruckheimer, né? Eles são aqueles diretores que eles estão lá pra fazer tudo que o Jerry Bruckheimer mandar, do jeito que ele mandar. Então não tem nenhuma cara nada autoral, né, os filmes desse pessoal, né? Pois é, blockbusters, né? São filmes que estão aí pra você ver explosões e... Tipo esse filme 2012 mesmo, que é do Roland Emmerich também? 2012 é do Roland Emmerich também. Então, é um filme... É um diretor que tá dentro desse gênero blockbuster, são filmes visualmente legais, né? Tal, muitas explosões, só que deixa um gosto amargo na boca, né? Não vou nem comentar sobre 2012, que se eu começar a falar, nossa... Você assistiu? Não assisti, não gostei e tal. Agora vem um filme bem interessante, um filme que eu gosto muito, recomendo. É um filme chamado Gattaca, de 97. O diretor é Andrew Nicol. Pô, Marcos, esse filme tem o Jude Law numa atuação fantástica, né, Marcos? É, Jude Law, Ethan Hawke, Uma Turma, né? Sim. Eles estão muito bem, todos os três. E eu acho que é uma história de superação humana, né? O sujeito que ele... As pessoas são escolhidas a partir, né, de uma leitura do código genético. Os que têm a carga genética melhor vão para os melhores postos. Exatamente. Os que não têm ficam ali fazendo trabalhos mais inferiores. Só que o cara, ele não é privilegiado geneticamente, mas ele quer ser astronauta e ele a vida inteira ele busca o caminho da superação para atingir o sonho dele, arriscando tudo, né? Agora muito bacana. Eu pergunto para vocês, vocês acham que existe a possibilidade de acontecer isso? Começarem a ter essa manipulação de genes só para nascerem seres humanos perfeitos, sem doenças, sem problemas cardíacos, etc. Vocês acham possível? Você acha possível, Daniel? Eu acho que sim. Eu acho que é possível. É, não só é possível, como já estão sendo pensadas leis para tentar proibir que isso aconteça no futuro, né? Que as empresas, que enfim, possam, através de um exame de sangue, desclassificar candidatos a vagas, ou enfim, os governos façam isso. É preciso pensar numa legislação que leve a manipulação genética em consideração, né, pro futuro. Sim, é verdade. Senão isso vai acontecer. É, e é um filme muito bonito, viu? Um filme que é bem uma história de superação mesmo. O Ethan Hawke tá ótimo, eu acho ele um ator fantástico, Ethan Hawke. E o Jude Law, como sempre, ótimo também, né? Eu gosto do Jude Law, viu? Ele tá... Os filmes que eu vi dele também, ele tá bem. Sim. Gosto principalmente dele no Closer, Perto Demais. É, no Closer ele tá ótimo. Nossa, ele é o cara lá que quer pegar todas e ficar com todas e no final se lasca. Eu adoro isso. Então, aí depois vem o Man in Black, né, que é um filme dirigido pelo Barry Sonnenfeld. Um filme bem divertido, né, Marcos? Eu acho bem bacana o filme, viu? É divertido, ajudou a impulsionar a carreira do Will Smith e a trazer o outro que contracena com ele. Nossa, Tommy Lee Jones de volta, né? Não, ele já ajudou a trazê-lo de volta, né? Porque ele tinha, a carreira dele já tava meio assim decaindo, aí ela voltou a se impulsionar, né? Gosto do Tommy Lee Jones. Gosto muito dele no Onde os Fracos Não Têm Vez e tal. Agora, o filme assim que eu recomendaria, porque não dá. Quando eu penso num ator, eu já lembro de um filme assim que eu amei do cara. Tem um filme dele chamado Os Três Enterros de Melquíades Estrada. Eu acho que é um dos filmes mais bonitos assim que eu vi assim recentemente, né? Apesar que já é um filme que tem o quê? Uns 2 anos, né, Marcos? Eu acho que até mais, viu? Mas é um filme realmente que é legal pra caramba. É um drama espetacular, Os Três Enterros. Muito legal. Aí depois tem o Armagedon, que eu acho que a gente deve passar batido do Armagedon. Marcos, quer falar do Armagedon? Ah, o Michael Bay, como eu já falei, ele é um testa de ferro do Jerry Bruckheimer. E ele é talvez ele vá entrar pelo Guinness, pro livro Guinness, como diretor dos filmes mais barulhentos da história do cinema. Tem o Bruce Willis, né? Com a corda toda no Armagedon. Eu gosto. A participação daquela... Liv Tyler. Da Liv Tyler, né? Eu acho que os caras, eles sabem agregar valores, né? As obras deles. Só tem uma coisa... Pega uma Bela, que é a Liv Tyler, né? Que na época tava bem na crista da onda, né? Pega um Bruce Willis, tá? Um cara de já tem referência ali com filmes de ação, né? Aí chamam quem? O Aerosmith, numa música que eu odeio, e olha que eu gosto muito do Aerosmith, tá? Mas essa música me irrita profundamente, mas eu acho que é por causa do filme. Ah, mas tem uma coisa no Armagedon que eu acho legal, viu? É, eu até sei o que que é, mas pode falar. Ele realizou um sonho meu, eu queria ver o Bruce Willis explodindo, e aí no Armagedon consegui. Isso é maldade, sabe? Porque o Bruce Willis tem uns filmes legais, cara. Duro de Matar são filmes legais, essa série. Então, aí tem o Sexto Dia, cara, que é o Arnold Schwarzenegger. Escorrega no merda. Tem o Sexto Olha, Dia. Se um Arnold Schwarzenegger já é ruim, imagine vários, né? O Governator. Aí vem a década de 2000. Olha, pra quem tá escutando a gente, se achar que tá faltando alguma coisa, alguma referência, pode comentar com a gente comenta também, tá? A gente tá fazendo só um apanhado, um pouco sobre ficção científica, né? Então, tem um filme que eu acho um filme muito legal, também é um filme que o pessoal também detona, mas eu gosto, acho um filme bonito, me emocionei muito, que é aquele Inteligência Artificial, que é um filme que ele era um projeto do Kubrick, né? E depois foi finalizado pelo Steven Spielberg, né, Marcos? Exatamente. Eu acho que o Inteligência Artificial, ele começa bem, tal, e depois, infelizmente, acho que o que acontece, que também acabou... O filme até que foi sucesso, mas acho que ele não foi mais sucesso e não agradou a mais ao público um pouco mais adulto, porque ele caiu naquele melodrama sentimentaloide que o Spielberg gosta tanto, né? Infelizmente. Você acha que... Pro fim. Você tinha comentado uma vez comigo que você achava que o filme, se fosse... se o Kubrick tivesse realizado esse filme totalmente, ele ia acabar naquela parte que o menino tá no, embaixo do... tá no fundo do mar, é isso? É, o filme ele não ia ter, não teria um final feliz, ele terminaria ali. E também tem outra coisa engraçada, que o filme ele é meio esquizofrênico, né? Porque é o seguinte, uma parte do filme foi produzido também pela equipe do Kubrick. Então, você tem momentos em que a fotografia é sombria e a abordagem é uma abordagem mais adulta, mais contundente. E tem a parte que o Spielberg e a equipe dele produziram que já é mais alegre, mais colorido, mais fantasioso mesmo e melodramático, né? Eu diria. Esse filme também tem o Jude Law, né? Fazendo um companheiro lá do menininho. Aliás, aquele menininho ele ficou muito esquisito quando cresceu, né, gente? Ele não ficou com uma cara estranha? É, o menino do Sexto Sentido, né? É, então ele ficou meio esquisito, assim, uma cara meio, não sei, sei lá. Adolescência é uma coisa complicada, né? Esses atores mirins aí, eles fazem sucesso e tal, mas quando eles começam a crescer, é difícil o ator que começa a atuar pequenininho, fazer sucesso, ele conseguir chegar à vida adulta, né? Sem passar vários problemas, né, e tal. Até problemas de atuação mesmo, porque parece que é meio constante, né? Não é uma coisa muito certa, né? O cara continua bem, né? É, são as exceções a isso são raras, né? Hoje em dia tem duas exceções, eu acho, de pessoas que fizeram sucesso como crianças no cinema. Um é o Christian Bale, né? Que bem ou mal, ele até hoje tá aí fazendo sucesso. Sim, qual é o primeiro filme dele mesmo? Ele é o garotinho do Império do Sol. É verdade. Você acredita, Daniel? Não assisti o Império do Sol. Então você não acredita, porque tu não assistiu. Não assisti. Ah, e a Drew Barrymore, que é a menininha do ET, né? Ah, sim, pô. Mas essa daí, ela teve... Pô, na carreira dela, ela teve muitos problemas aí depois. Ela teve problema com drogas, novinha. A história dela é... Ainda bem que ela, sei lá, que ela ficou legal, porque é mó trágica. Ela usava droga desde pequena, essa menina. É, ela, pra esquecer o vício dela em drogas, ela fez alguns filmes que são as drogas, né? Depois que ela parou de usar, né? Nossa, que trocadinho. Mas tudo bem. Coisa feia. Então, Minority Report, A Nova Lei. O Marcos adora esse filme, né, Marcos? Não gosto do filme. Você não gosta? Não. Pô, que é isso, cara? Você não gosta lá dos Cogs lá, os Cogs, Tricogs? Pré-Cogs? Pré-Kagovski. Você não gosta? Olha, eu fui assistir esse filme no cinema. Eu vou ter que dar um spoiler aqui, né? Infelizmente. A hora que o Tom Cruise tá fugindo dos próprios companheiros de polícia, né? E ele foge pra aquela fábrica, entra na linha de produção do carro e sai dentro do carro montadinho, eu quase levantei e fui embora do cinema. Eu não sei como é que alguém, um diretor sério, né? Lê um trecho de roteiro desse e fala, eu vou filmar isso. O cara é um diretor sério, mano. Tu acha que o cara é um diretor sério? Não, o Minority Report, ele tinha a pretensão de ser uma ficção científica séria, né? E o filme, infelizmente, começa bem, mas cai no ridículo, né? É, tem umas obras do Spielberg que eu gosto pra caramba, mas eu acho o Minority Report um péssimo filme. E ele é baseado num conto do Philip K. Dick, sabia, Daniel? Não sabia. Então tá sabendo. Ah, eu não achei o Minority Report tão ruim. Eu gostei até. Gostei. Tá vendo? É isso aí, Daniel. Não tenta, é uma tenta seu ponto de vista, isso aí. É uma maravilha. Então, é assistível. Então, não, é o que eu digo. O filme, ele tem uns momentos bons, ele tem, assim, cenas muito legais. É que, infelizmente, tem algumas cenas que dá nos nervos, né? É, então não vamos perder muito tempo com ele. A trilogia Matrix, nossa, gente... Primeira vez que eu assisti o Matrix, eu gostei demais. Aquele efeito de bullet time, muito legal, né, gente? Ninguém lembra do bullet time. A hora, né, das balas que eles começam a... É interessante, sim. Então, adorei. Eu lembro que todo mundo ficava imitando aquilo, né, gente? Sim. Aí, a primeira vez que eu tentei imitar aquilo, me deu uma dor nas costas do caramba, viu? Tentei abaixar. Eu lembro, né? Aqui na Baixada Santista tinha um bar, assim, do pessoal do rock, né? Chamado Adega, né? Lá na praia, lá em Santos. Pessoal, mó calor de 40 graus, e eu com sobretudo, saca? E ficava imitando, assim, ó, pra trás, assim, ó, Matrix. Nossa, mas que vergonha alheia, cara. O impressionante é que quando o pessoal que aqui frequentava o bar lá abria o sobretudo, em vez de arma, tava todo mundo de guarda-chuva, né? Coisa ridícula. Nossa, mas... eu não sei, cara, tu falou uma coisa que eu não sabia, é isso? É, eu tô pensando que o cara vai abrir, vai tirar uma arma estilo Matrix, tá, que ela tá com guarda-chuva com a cara da Madonna ainda. Que é isso, cara. É, bom, mas enfim. Agora, uma coisa legal de falar do Matrix, é um marco da ficção científica, assim, do cinema da ficção científica moderna, não tem jeito, né? Virou referência, entrou no inconsciente coletivo. Ele é uma colcha de retalhos de um monte de coisas, né? Eu acho que tem um pouco do William Gibson, que é esse que o Daniel citou, tem influência do Ghost in the Shell. Sim. Tem... Influência? Pô! Influência pra não dizer que é... Né? Totalmente o Ghost in the Shell, gente. Não é verdade? Tem uma influência também de um filme chamado Eles Me Chamam de Caolha. Esse sobretudo... Eu adoro o título desse filme. Eu ainda vou assistir esse filme só por causa desse título, cara. Eu adoro. Então é isso. Muita influência de anime, né? O Matrix, ele é praticamente um anime, né? Só que com atores reais. Ele tem toda a linguagem narrativa, a cena, as sequências de ação de desenho animado japonês. O Matrix poderia... Eu acompanhei ele com muita ansiedade. Você também, Marcos? Porque eu fiquei triste depois com o desfecho. Olha, o segundo filme eu acho que ele é razoável e o terceiro ele é um ducha de água fria, né? Infelizmente. Tem a bela Mônica Bellucci. A Mônica Bellucci tá no segundo, né? Que ela é aquela mulher... Ela é uma outra ilusão da Matrix, que é a esposa artificial do Merovingian, né? É verdade. Agora... Tem um filme chamado Planeta Vermelho. Eu assisti, é um filme interessante. Eu não assisti o Planeta Vermelho. Deixa eu perguntar uma coisa. Nesse filme Planeta Vermelho, não tem também a mina do Matrix, a Carrie Ann Moss? Carrie Ann Moss? Tem. Tem? E tem. Ela tá atuando bem? Ela tá lembrando a mina do Matrix ou tá uma coisa diferente? Não vi o filme também. Então como é que tu sabe que tem? Tu tá no Wikipedia, danadinho. Vai apanhar. Então, aí o dia depois de amanhã, gente. Esse olha filme, o Roland Emmerich aí de novo. É, ele é esse cara, ele quer ver o mundo se explodir, fala a verdade, né? É brincadeira, hein? Então, Eu, Robô, que é um filme que é baseado num conto do Isaac Asimov, né? Ah. Até que é um filme legal esse Eu, Robô. É que apesar que, se a gente começar, a ficção científica e o Will Smith estão próximos um do outro, né? Ele faz filmes de ficção científica, super blockbuster, né? Olha, se a gente for ver os três grandes sucessos dele, são justamente o Homens de Preto, eu acho que o Eu Sou a Lenda, né? Foi um sucesso tremendo dele, sim, e o Eu, Robô, né? É verdade. Então, eu recomendo para as pessoas que leem o Isaac Asimov, que é um ótimo autor, né? O cara que criou a expressão, a palavra robótica, né? Daniel tava comentando comigo que no curso, né, Daniel? Sim, eu faço... Tava falando sobre isso, não? Eu faço mecatrônica, uhum. E a gente tem uma matéria chamada robótica. E a gente teve que estudar. A gente assistiu o filme O Robô exatamente pra poder comentar sobre ele. Ah, e o que, que o pessoal achou, o pessoal do curso? Ah, o pessoal gostou do filme. Tenta avaliar mais o lado filosófico do filme, né? Não assim, questão de opinião, filme bom ou filme não, né? Sim. Então ele tenta analisar aquela do... É possível que um robô assassine um humano? É, de acordo com as leis da robótica, não, né? Não, então. Mas é o que acontece no filme, né? Mas vem cá. O robô é programado com as leis da robótica. Né, tal, e ele, a programação dele impede que ele fira outro ser humano. E se ele apresentar um mau funcionamento? Então, mas se você ler os livros de Isaac Asimov, você vai ver que dependendo do robô, eles desativam alguma ou outra lei, né? Ou seja, tem um buraco assim lá nessa segurança. essa, né, que é aplicada, né? Sim. Se você assistiu o Eu, Robô, você vai ver que no próprio filme, o Will Smith vai fugir de vários robôs tentando matar ele. Certo. Ninguém sabe que ele tem um braço mecânico, né? É verdade, ele é todo rebelde por causa daquele braço mecânico dele, né? Sim. E o robô, ele fez uma análise, parece que ele se acidentou e ele não salvou a criança, porque não tinha muita possibilidade, salvou o Will Smith, que ficou aí pra encher o saco da gente. E tem o Meryl Vinjan de novo como empresário corrupto e autoritário que quer dominar o mundo. Você fica chamando o cara de Meryl Vinjan agora, né? Chama ele de Meryl Vinjan. Se todo mundo soubesse o que é o Meryl Vinjan, fala aí o que é Meryl Vinjan. Meryl Vinjan é aquele personagem do Matrix, que ele é uma espécie Que tá com a Mônica Bellucci. Né? É o mafioso virtual. Aí agora, tudo que é filme de ficção científica, desde A Mulher Gato, Eu, Robô e outros, é o empresário corrupto que quer dominar o mundo, é o Meryl Vinjan, né? Ah, tu fica chamando ele de Meryl Vinjan, né? É que eu não lembro o nome do ator. O ator é aquele que fez o Meryl Vinjan? Não. É um francês aí, né, Marcos? É um francês que a gente vai lembrar o nome só depois que gravar. Mas ele tem cara de Meryl Vinjan. O Homem Duplo de Richard Linklater, que você já comentou, né? Darkly, né? É mais um filme inspirado em conto do Philip K. Dick, né? Com o Keanu Reeves. Esse Richard Linklater, uma coisa interessante de falar desse filme é que ele usa uma técnica em que as imagens dos atores são trabalhadas em computação gráfica e viram uma espécie de animação. Ele já tinha usado essa técnica num filme anterior chamado Walking Life, repetiu aí no Homem Duplo, e foi sucesso de crítica, e é um filme interessante por causa do uso dessa tecnologia diferente, né, de tratamento da imagem e tal, também. Eu não achei muito legal isso não, sabia? Porque eu achei que, se for olhar pelo aspecto como animação, né, não chega a ser uma animação, porque é apenas as imagens das próprias pessoas parecendo um desenho, né? Não teve aquele trabalho todo, né, que o pessoal da animação tem, né? Mas eu achei bacana, eu achei visualmente curioso e tal. E a história também é interessante. É uma adaptação de um conto do Philip K. Dick que não é das piores, o Homem Duplo. Certo. Então, e o V de Vingança, que é baseado nos quadrinhos, né, do Alan Moore, que é um quadrinho maravilhoso. O filme também é interessante, apesar de seguir para uma outra abordagem, né? É, o filme do James McTaggy, né? E é um filme que eu achei. É produzido pelos irmãos Wachowski. Tem a Natalie Portman, o Hugo Weaving e o Stephen Rea, né, nos papéis principais. Eu achei uma adaptação razoável. Eu não achei tão bom quanto o quadrinho, mas também não é que nem certas monstruosidades que já fizeram em adaptações de obras do Alan Moore. É verdade. Eu gosto do V de Vingança e destaque para a cena da redenção da personagem da Natalie Portman, que tá muito bonita e muito próxima do quadrinho, né, Marcos? Aquela cena que ela é libertada pelo V, né? E ela renasce naquele momento. Aquela cena é muito bonita. Acho muito emocionante. No quadrinho também, né, Marcos? Também. Nossa. Mas eu vou colocar ainda como descanso de tela do meu computador qualquer dia, uma foto da Natalie Portman carequinha e a Sinéad O'Connor do lado, que eu achei que ficou parecido. Sinéad O'Connor? É. Olha, dois filmes assim que eu gosto, e tal, que eu acho interessantes, não são tão recentes assim, mas que eu acho que prometiam bastante, até que são os filmes do Riddick, né? Sim, muito legal. Eclipse Mortal, que são filmes daquele diretor David Torre, e eu acho Eclipse Mortal legal porque é um filme de baixíssimo orçamento, né? E que acaba tendo, visualmente ele é muito bacana, o pouco dinheiro foi bem aproveitado, a história é uma mistura de ficção científica com suspense, com terror, que deu muito certo. A continuação também, A Batalha de Riddick, que eu achei bem bacana, tudo. Vai ter o terceiro agora, o diretor falou que ele vai fazer independente, sem os grandes estúdios. E eu gosto também muito daquele filme Sunshine, Alerta Solar, do Danny Boyle. Ah, esse filme é muito lindo, gente. Eu acho também bem bacana esse filme Sunshine, Alerta Solar, do Danny Boyle. Eu acho que o Danny Boyle também é um cara que ele tem talento pra ficção científica. O Danny Boyle, ele recentemente ganhou Oscar aí pelo Quem Quer Ser um Milionário, né, Marcos? Esse é um diretor legal, eu gosto das obras dele. Menos uma, né? Eu não gosto muito do Por Uma Vida Menos Ordinária. Acho um filme muito ordinário. falamos um pouco sobre ficção científica. É um tema muito extenso, a gente fez um apanhado desde o comecinho sobre ficção científica. Quem está escutando a gente, quiser sugerir, comentar lá no blog sobre outros filmes também, pode ficar à vontade, tá? E eu quero agradecer ao Marcos. Muito obrigada, Marcos. Obrigado. Prazer participar com vocês aqui nesse domingo, tá? Daniel, muito obrigada, querido. Ou de nada, sempre que a gente tá aí à disposição. Tá certo. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail pelo contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? E fica aqui pra vocês mais um podcast, ok? Abraço. Obrigado. Tchau, tchau, Angélica. Tchau, Daniel. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.